Produção e mixagens, Gilberto Elbi. Será que tem hoje? Será que tem? E teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver. Um abraço aí a toda a equipe da Carretinha. Valeu, Zé Eduardo do Corsa Pancadinha. Zé Roberto, valeu, Dudu do Lava Jato. E aí, Léo Delon? Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Já foi meu caminho, vou meter. Essa é a Carretinha, quebra tudo no terceiro festival de praia. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, puta tua vida, eu vou. Dá gás aí, Lucas! Agora eu tô. Não esquece não, DJ Gilberto é o bicho. Vem cá pra essa noite. Carretinha quebra tudo. Meus pais não me aceitam em tua casa, já que não posso te ver. Vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, vem brasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui deu pra mim, eu vou meter o louco. Carretinha quebra tudo. E não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, conta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou ficar pra tu. Vem cavar essa noite. Vem cavar essa noite. Vem pro cabaré. Vem cavar essa noite. Vem cavar essa noite. Tu vai. Vem cavar essa noite. Vem cavar essa noite. Vem cavar essa noite. Vem cavar essa noite.